No abre nossa Bíblia, na livro de São João, no capítulo 5, no tele verso 24. A palavra do Senhor falou o seguinte, faço a leitura. Em verdade vos digo que, ou em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é ali a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele falou em verdade, ainda fanhoso. Quem que crê na minha palavra, quem que ouve minha palavra, que crê naquele que enviou, quer dizer Deus, ele tem vida eterna. Ele é que até entra em juízo, mas ele passa de morte para a vida. Todas as vezes que não ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo e não decide na anda segundo a vontade de Deus, a Bíblia está falando que não te passa de morte para a vida. Não te passa de morte para a vida. A vida só se encontra em Jesus Cristo. Se não quer ser salvo, se não quer alcançar vida, a vida eterna só se encontra em Jesus. Nenhum outro mais lugar, nem ninguém mais. Não é possível ser salvo através de outro meio, somente Jesus. Jesus Cristo declarando isso, em verdade, ainda fanhós, quem que ouve a palavra e que crê naquele que enviam, e tem vida. Certamente que todos nós não temos desejo de viver. Porque Deus cria ser humano para viver, não para morrer. Mas o homem passa a morrer por causa do pecado que entra na saída da humanidade. O homem passa a morrer. E quando o homem passa a morrer, Deus põe em execução um plano de resgate de homem. Porque quando que o homem peca, o homem deixa Deus. Homem foi cortado de Deus. E agora Deus, para trazer o homem de volta para ele, Deus usa um outro meio. Quando que o homem ouve a palavra de Deus, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que decide na batiza, entra na família de Deus. Eu sabia, mas Deus tem uma família. Deus tem uma família. Depois do pecado, o homem deixa de ser filho de Deus. E homem passa a ser filho de Deus quando que ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E ali entra na família de Deus. A Bíblia está falando que agora sois filhos de Deus. Quando que não aceita, nós é filho de Deus. Agora sois da família de Deus. Quando que não aceita Jesus Cristo. Quando que não decide na batiza. Nós é agora parte da família de Deus. Queridos, muitas vezes, é uma expressão que eu ouvi sempre, de minhas colegas, de pessoas mais idosas, de jovens e tudo. Horas que te apresenta pessoas palavras de Bíblia, essa flor nem que eu me aquele que nasce, quem acha, aquele que ainda mora, ainda deixa. Aquele que não se acha, sei que é verdade, nunca pude continuar com ele. A verdade só se encontra na Bíblia. Aquele que a Bíblia está a falar, que deve ser prática. Se a Bíblia fala que batismo tem que ser na água, batismo tem que ser na água, outra forma que é batismo, que a Bíblia te recomenda. Não é que sei que o apóstolo Paulo está falando no livro de Romanos. Paulo está falando no livro de Romanos, não está no capítulo 6. Capítulo 6. Não lê a partir do primeiro verso. Romanos, capítulo 6, não lê o verso primeiro. E seguinte. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, no pecado, nós, os que para ele moremos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo faz uma simbologia. Fala assim: como Cristo morre e foi sepultado, nós, horas que nos entrega a Cristo através de água batismal, conforme nos entra na água, é o símbolo de que nós, pelo pecado, nós morre. E quando nos levanta de água, nos ressuscita com Cristo para nos andar na novidade da vida. É assim que a Bíblia está ensinando, queridos. Só existe um tipo de batismo reconhecido pela Bíblia, que é imersão. Entra totalmente na água e renasce de novo. É o que a Bíblia está ensinando. Que existe outro método que a Bíblia te recomenda. Que existe outra maneira que a Bíblia te ensina. É isso que a Bíblia está ensinando. Por isso que Cristo fala: quem que ouve a palavra e que crê naquele que envia e encontra vida. É que até entra em juízo, mas passa de morte para vida. Porque quando que não segue Cristo, Jesus é a vida. Jesus mesmo teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem que crê encontra vida, só está encontrando em Jesus. Que maravilha. É bonito isso. Você que a Bíblia está ensinando. Não te permanece na pecado, porque não, aquele que não há, que não nasce, não acha, não te mora, não te deixa, de maneira nenhuma, diz a Bíblia. Nunca pude permanecer na pecado, porque é isso que nasce, quem acha, não te mora, não te deixa. Nunca pude ser, se nós nos deseja, alcança a vida. A verdade é o seguinte: tem pessoa que te ama mais a igreja do que Cristo. Aquele que a igreja fala, aquele que te acha bom, aquele que te segue. Mesmo que a igreja saia errada, te siga a igreja em vez de seguir Cristo. Cristo tem dito que é assim que deve ser feito. Se a igreja escolhe fazer algo diferente, a igreja está errada. Cristo que está certo, a palavra de Deus que está certo. Então não nos deve seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Fazer o que é de vontade de Deus. Por isso que eu falo, quem que crê na minha palavra, que siga e que crê naquele que envia, encontra a vida eterna, passa de morte para a vida, porque longe de Deus, nós é morte. Homem que tem vida em si mesmo, só Deus possui a vida, só Deus é fonte de vida, só Deus pode dar vida, só Deus possui vida. E quando não está longe de Deus, nunca pode ter vida, a nossa vida é passageira. Então, o batismo é símbolo de morte com Cristo. Assim como Cristo morre, nós não devemos morrer para pecado. Cristo morre para pecado. Por causa de pecado, Cristo morre. E Cristo morre para que ele pode dar vida. Então, não devemos morrer com Cristo. E horas que não ressuscita, não te ressuscita para novidade da vida, quer dizer, para não andar na princípio de palavra de Deus. Amados, que Deus pode amar, que Deus pode abençoar, que Deus pode continuar conosco, que Deus põe no nosso coração esse desejo de ter a vida, que Deus põe no nosso espírito a vontade de ser salvo, e que nós nos entregue nosso coração, no crer, não ouve a palavra, não crê na palavra, não crê naquele que envia o Senhor Jesus Cristo, para que nós não pude passar de morte para vida. Que Deus pode abençoar-nos. Amém. Amém. Amém.